60, Victor India Juliette. Serviço radar encerrado, 59 milhas sudoeste de Salvador. Chama o controle de Elza 120, ONU, bom pouso. Bom, bom. Salvador, pneu 32, Pioneiro 32, se livre táxi, chame para ingresso na pistola 10. Salvador, Oxanai 6210. Oxanai 6210, mantenha aproximação, aguarde autorização. 6210. Oxanai 6210. Tem livre pouso pistão 10, vento 130 graus 109. 6210, sente repouso, pista 10. 10, vai reportar estabilizado, 41 no meio. Tudo uma boa, pressiona 44 pelo portão 3, pushback acionamento. Agente. Acionamento. Obrigado. Boa tarde, trip 5489. 5489, boa tarde. Inicialmente 4.000 pés, com 1014 no ajuste, aguardando para prosseguir na subida. Agora informação de tráfego. Inicialmente registro 4.000 pés, aguardando a TP 5489. 67 ao POD. Copiado no 67, 3 horas e 40, Galeão, livre táxi, gol 1333 até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway India. No ponto de espera, chame torre em 1.8.6, boa tarde, bom voo. Gente, para o ponto de espera da 10, via Índia, chama a torre 1.8.6, boa. 1.3.3.3, só confirmando o ajuste no momento, 1.0 no 4. Gente, grato. Ado 1.3.3.2.5 da 3.8.0.5, boa tarde. 5489, livre de restrições na subida, sobe 1.80, 1.80 na saída agora. Subindo agora 1.80 na saída agora, 5489. Uma possibilidade de um meio de próprio direto para a vitória da Conquista, ou posição Eval? Eval ele autoriza, a Conquista depende de coordenação com o centro, ok? Beleza, então não vamos na prole Eval, muito obrigado, senhor. Tem um local de estacionamento, Romeu Papatango? Aqui do lado. Romeu Papatango, copiado voo local, com toque arremetido em Vera Cruz, positivo? Papatango, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Papatango, Romeu Papatango, está aprovado voo local com toque e arremetida e sobrevoo em Vera Cruz, a decola da pista 17 com curva à direita, restrito 1.000 pés no corredor visual axé. Controle em 1.9.8, transponder 0132, Romeu Papatango. E o controle 1.9.8, ok, senhor? Positivo, controle 1.9.8. Romeu Papatango, cotejamento correto. Para acionamento e táxi, chame torre em 1.8.6. Boa tarde, meu voo. Zuzio Bom Pouso, Azul 4.1.6. 14.862, Azul 4.1.6. Janela 6141, sem restrições em pelo, desça 2.000 pés, autorizada final do ILS X-Ray para pista 10. Gente, sem restrições em pio, autorizado ILS X-ray para pista no zero, 6141. Lamento Chantaro Táxi, Romeu Patango. O 41 no meia, mantenha aproximação, aguarde a pista livre. Gente, 41 no meia. Vitoriza Juliette, alinha e mantém o no 7. Beijuno 44, livre, puxa, acionamento, Chantaro Táxi. Papá Romeu Lima, boa tarde, prossiga. Nós temos aqui Caio Lourenço no nosso sistema, senhor. Gente, 500 pés, confirme pessoas a bordo e autonomia. Pronto, cópia. O Papá Romeu Lima está aprovado, Caio Lourenço, 500 pés, decola da pista 1-7 com curva direita pela linha do litoral, controle em 1-9.8, transponder 0133, Papá Romeu Lima. Planejamento correto para acionamento táxi, chame torre 1-8.6, bom voo, Papá Romeu Lima. Solo, boa tarde, Oceania 6315, portão 6, pushback acionamento. 6315, livre push, acionamento, chame para o táxi. Para táxi, 6315. Oceania 6210, mantenha a posição antes de ingressar, taxi Juliette, a retaguarda do Bandeirantes à frente. Sente confirma, ele está mantendo a posição. Bandeirante está mantendo a posição antes de ingressar na Juliette. Ok, vai aguardar. Chegou na frente dele, essa pista aí está impedida, confirma? Confirmo, senhor, está impraticável. Então o Bandeirante depois ele vai ingressar à esquerda para depois ingressar à direita na Índia novamente. Volo 314. Livre táxi, chama para ingresso na 17, Romeu Papatango. Livre táxi, chama para ingresso na 17, Romeu Papatango. Boa tarde, é o Gono 333. Gono 333, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 333. Vitorinho de Juliette, livre decolagem, vento 120 graus, 109. 1-2-5-1, alterna 1-3-3-25, alvo. 2-5-1-3-3-20, alterna, papá. 401, copiado 370 para posto seguro, aguarde, cópia. Aguarde, tem a saída aprovada? A saída da El, senhor. Saída da El até a posição Leda. Após Leda, voa direto para Porto Seguro. Da El, Leda, Porto Seguro, senhor. Salve Salvador, boa tarde. Azul 41 no meio, livrou na porta, tu escuta? 41 no meio, muito boa tarde. Livre táxi, taxi Alfa. Mantenha a posição antes de ingressar na taxi Juliette. Táxi cruzado via Alfa para manter a posição de ingresso para Juliette, azul 41 no meio. Torino de Juliette, decolou os 2-2, controle 1-9, décima 8. 1-9-8, vista de Juliette. Tá Maduro, Santos 1-4-4, Santos 1-0-1, 4-50, João Pessoa. Vitor Índia Juliette, boa tarde, contato radar na decolagem. Mantenha-se quanto faz visuais no meu pai, corredor Axé. Meu pai, Axé, Juliette. Mais. Repouso, meu ano 4 anos. Tudo bem, obrigado, boa semana. Tá pra... Boa, Métio, 1-4-1, grato. Boa tarde, 3 anos. É, 6-3-1-5, são 152 acordos, autonomia de 3 horas e 50, alternando Galeão. Copiado, 152, 350 Galeão, Oceano 63, 15, aguarde para o táxi. Obrigado, ó. Voo no 780, autorizado a final do ILS X-Ray, reponte estabilizado. Boa tarde, estabilizado, gol. Outro ligou no 394, decolou. Boa tarde, contato radar na decolagem, só 3620, saída da EL, gol no 394. 360 da EL, 394. Número 3 no ponto de espera. Juliette, para tudo, meu pai, para o meu canal. Triplo, papá, Romeu Lima. Livre táxi, eu te chamo para ingresso na 17. Por enquanto negativo, senhor. Portão no senhor é o 612, onde está o outro Oceané à sua esquerda. Assim que o Oceané taxiar para o ponto de espera, o senhor será autorizado a ingressar, ok? Ingrado. Oceané 6315, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, ponto de espera torre 18, décima meia, boa tarde, bom voo. Táxi ponto de espera 26, obrigado, boa tarde. Oceanair 6210, após a passagem do Airbus 320 da Oceanair à esquerda, livre ingresso na Juliette para o portão 612. 6210, tente após o 20 para ingressar para o 612. Azul 41 no meia, seguindo o Airbus da Oceanair à frente, para ingressar táxi Juliette para o portão 08. Seguindo a Oceanair à frente, ingresso Juliette, portão 8, azul 41 no meia. Meu papatango, ali mantém o 97. Então, ali mantenho no 7. O Salvador, Xané, 61, livrou no seu escudo. Xané, 6141, muito boa tarde. Livre táxi, o táxi foi Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa Juliette, portão 07, 6141. Tem 401 na escuta. São 3144, ali mantenho no 0. Triplo Papai Romeu Lima, decolou 26, controle 119, decimal 8, uma boa tarde. 119.8, uma boa tarde, senhora. Até regresso, Lima. São Romeu Papatango, livre decolagem, forma o tráfego, decolou à frente. Helicóptero, agora 500 pés passando o farol de Itapuã. Sem livre decolagem, vento 130 graus, 10 nós. Romeu Papatango. Condições visuais. Reporte Farol da Barra, Romeu Lima. Reporte Farol da Barra, o Lima. Deixa eu chamar de pouso, Morro de São Paulo, Romeu Lima. Controle 1-19, decimal 8, boa tarde. 19, decimal 8, boa. Pode matar, 18-62 é bom pouso. 18-62 é boa. Controle, bom dia, algum, ano 333. Vou no 33, boa tarde. Contato radar na decolagem, só 3620, saída da EL. 360, gol no 333. Controle, o estimado do Papa Romeu Lima é o 1650. 1650, copiado grave. 0, decola da 1-0, contra curva direita, saída da El, após Leda, após Portugal. 192, controle, 5-1-1-5, transporte, 5-4-0. 5-4-0-1, cotejamento correto, ajuste no 0 no 4, informação ativa em curso é a Papá, chame para a puxa, seu momento. Ajuste no 0 no 4, chame para a puxa, seu momento. 1-9-8, até a volta. Passando, decolado ao 28, controle 119-8 até a volta, Romeu Papatango. Mantém, 025. Acostando, baixando travado, rolando 780. Rolando 780, mantém aproximação, guarde pista livre. Agora na gola. Pioneiro 32, visual com tráfego na curta final. A visual. Após a passagem do tráfego, ali mantém o 90, Pioneiro 32. Após a passagem, ali mantém o 90. Confirme, 1251, secundária. 1-3-3-25. 1251-3325, 1398. No 780, livre polvo, pistão na 0, vento 120 graus, 10 nós. Livre polvo, pistão no 780. São 3144, decola 30, controle 1-19-8, uma boa tarde. 98, boa tarde. Delta 3144, decolou na Momo. 3144, boa tarde, contato radar na decolagem, para 370, saída Momo. 37 na Momo, 3144. Sente o Oceaner 63, 195. Após o decolagem do bandeirante da Força Aérea, ele mantém no zero. Ono 780, solo 31, solo 121, decimal 9, uma boa tarde. 1219, uma boa tarde, até daqui a pouquinho. Vento 120 graus, 12 nós, livre decolagem. Boa tarde, 170 da Golio. Boa tarde, gol no 780, livre táxi, taxi Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa e Juliette 05. Bom, 3-1-2-5-1-3-3-2-5, obrigado, 333. Romeu Lima, frequência livre. É, Romeu Papa Tango, controle. Papa Tango, Romeu Papa Tango. Pioneiro 3-2, Decolos 3-3, controle 1-19-8, boa tarde. 19-8, boa tarde. Romeu Papa Tango na escuta da torre? Tango, controle. Romeu Papa Tango, passando para o controle 1-19-8. Sente. Controle Salvador, Papa Tango, Romeu Papa Tango na sua escuta. Romeu Papa Tango está copiando o controle agora? Repita, controle. Você está recebendo o controle 5x5, senhor? Controle Salvador, Pioneiro 3-2. Pioneiro 3-2, boa tarde. Contato radar na decolagem, sobe 090. Saída. Conte. Ativo, subindo a 090 na saída Conte, Pioneiro 3-2. Salvador, Papa Tango, Romeu Papa Tango. Eu copio o controle 5x5, Romeu Papa Tango. Romeu Papa Tango, estou na escuta do Pioneiro 3-2. O Romeu Papa Tango informa que está recebendo a sua transmissão intercortada. Está na escuta do Pioneiro 3-2. Pioneiro 3-2, ciente. Faz a informação para a gente passar para o controle, fazer uma ponte. É, apenas nós estávamos fora da frequência dele nos últimos 5 minutos. É só informar que permanecemos à escuta, estamos próximos ao farol da base. Correto, Araxé. Copiei, muito grato, Pioneiro, pela ponte. O Romeu Papa Tango, se estiver copiando, atenta tráfego de helicóptero cruzando a Bahia. No mais, frequência livre, bom voo. Romeu Papa Tango. Controle o TAN 3144. Tá cruzando um 4-5 aqui, quase na posição bomba. Tem condições de autorizar proti? Chama Recife, 12545, secundário 12685, coordena diretamente com o centro Movo, então 3144. 12545, 2685, tá 3144. Controle, boa tarde, a Xanem 6-5 decolou para o Prato 500 na Dael, fechou. Xanem 6-5, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 360, saída Dael. Saída Dael. Pronto, Copter. O Kilo Quebec Serra está aprovado, Morro de São Paulo, mil pés, decola da pista 1-7 com curva à direita no corredor visual Axé. Controle 119.8 e o transponder 0123, Kilo Quebec Serra. Da presente direto de neve? Eu autorizo direto da El, 6395. Direto da El então, 6395. Bravo. Vou até o retorno, Quebec Serra. De Kilo Romeu Oscar para Morro de São Paulo, mil pés, confirme PLB. 5, senhor. Pronto, cópia. Kilo Romeu Oscar está aprovado para Morro de São Paulo, 1 mil pés, decola da pista 1-7 com curva direita no corredor visual Axé. Controle em 1-9.8, transponder 0153, Kilo Romeu Oscar. Ajuste 1-0-4, informação em curso e a papá, para acionamento táxi, chame torre e bom voo, Kilo Romeu Oscar. Proa de Eudes, restrito nível 340. Eudes 340, grato. Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, descida aqui dentro do comandante. Não há tráfego de conhecimento, controle reportar na região. Boa tarde, bom pouso. Livre chamo táxi, chamo zero ingresso na 17, quilo Quebec Serra. Salvador 35401 para curso da Esperamento, posição 01. Livre chamo táxi, 35401. Livre chamo táxi, 35401. Eu sou Mike Serra, livre ingresso, repartir nada e pronto. 17. Livre táxi, chame para ingresso, que eu vou arrumar o Oscar. Romeu Oscar é o número 2 para decolagem da 17, mantém o ponto de espera. November Alpha, confirme o EOPT. Ciente, aguarde, vamos verificar a junta IS, não recebemos ainda sua notificação no sistema. Positivo, só um minuto. Livre decolagem, vento 120 graus, 129, que é o Quebec Serra. Índia November Alpha, confirma intenções, seu voo local no mil pés, vai para que setor? Pronto para a cópia? Com toque arremetida em Veracruz, decola da pista 17 com curva direita, 1000 pés no corredor visual Axé. Controle em 1.9.8 e o transponder 0133, Índia November Alpha. Controle, boa tarde, tudo Cabo de Serra, decolada na 7, solicita morro direto 2.500 pés. Quilo Quebec Serra, sobe 2.500 pés para o Morro de São Paulo, reporte descida. Pro de morro 2.500, para pelo Quilo Cabo de Serra. November Alpha, confirme o local de estacionamento, pessoas a bordo. Copiado, ajuste o momento no 04, informação em TIS é a papá, para acionamento e táxi, chame em torre em 1, 8, 6, bom voo, Índia, November Alpha.